Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. À beira do carril, este é o título da reportagem que conta a história de uma guarda-freios que passou 25 anos de bandeira na mão a cuidar da segurança de pessoas e bens. Catarina Maurício, de 75 anos, dedicou um terço da sua vida a guardar as passagens de níveis de comboios em três locais. Em Elvas, Crato e Santa Eulália, onde trabalhou, a segurança da travessia dos gigantes de ferro são agora feitas por cancelas automáticas. Antes, Catarina Maurício fechava as cancelas à passagem da composição e posicionava-se, erguendo a bandeira vermelha enrolada, sinal de que a via estava limpa. Não faltava também a farda, uma lanterna, uma corneta e uma lata de petardos para a eventualidade de avisar o maquinista para algum problema à passagem do comboio. O Festival Medieval transportou a cidade de Elvas para outros tempos, um centro histórico que se encheu de gente aos finais de tarde e durante as noites dos três dias do evento. O público aderiu em força ao conceito das tasquinhas implementadas na Praça da República. Depois não faltaram outros atrativos, nomeadamente as repetidas selfies com o dromedário colocado na Rua da Cadeia ou a subida à Torre Fernandina para desfrutar de uma vista imperdível para o centro histórico da cidade. O empresário alentejano e presidente do Sporting Clube Campo Maiorense, João Manuel Nabeiro, foi distinguido dia 29 de junho na primeira gala do Campo Maiorense com um prémio pelos seus 30 anos de liderança e dedicação ao clube raiano. A iniciativa destacou também o papel do comendador Rui Nabeiro no desenvolvimento do clube, mas também dos atletas que melhor prestação tiveram nas diversas modalidades na época desportiva 2018-2019. Foram entregues os prémios Galgo Revelação, Galgo de Mérito Escolar, Galgo de Ouro e Galgo do Ano. Conheça também a história de António Manuel Alves, que, para além de um homem de negócios, é um lutador, um apaixonado pelo Alentejo e um verdadeiro visionário. Proprietário do Hotel Marmóris, em Vila Viçosa, António Alves sonhou, um dia, requalificar e adaptar para eventos a Pedreira del Rei, em Bencatel, uma das pedreiras de mármore mais antigas da região. O projeto turístico da Pedreira del Rei insere-se na categoria de turismo industrial e é desde já um dos mais imponentes atrativos do Alentejo. O cenário é de tal forma impressionante e procurado por turistas que surgiu a ideia de iniciar um projeto de grande envergadura que tem por base a dinamização do lugar, com a construção de uma plataforma suspensa em vidro com capacidade para 50 pessoas que serve para observar o interior da pedreira, mas igualmente para servir jantares até no máximo de 20 pessoas sentadas, orientadas pelo chefe Pedro Mendes. A política no Conselho de Elvas volta a estar na ordem do dia. A oposição critica medidas despesistas da Câmara e aponta soluções para combater a criminalidade. Os deputados municipais repudiaram, por sua vez, uma reportagem televisiva sobre droga e insegurança. Estes foram os principais títulos da semana informativa do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Bem-vindos aos destaques do jornal Diário do Sul para esta semana. Universidade de Évora, com melhores acessos e audioguias. O projeto de acessibilidade do Colégio do Espírito Santo já está pronto a usar, garantindo mais e melhores acessos a quem frequenta a Universidade de Évora, mas também aos visitantes. Uma aposta da reitoria que contempla ainda a cedência de audioguias que constam na utilização de auriculares, onde os visitantes podem ir ouvindo a descrição do que estão a ver naquele preciso momento. O município de Évora homenageou com ouro dois vultos da cultura eborense. Pessoas importantes para a cidade e que têm um trabalho notável cada um no seu campo, tendo em comum o contributo para a cultura de Évora. Foi esta a justificação dada pelo presidente da Câmara Municipal de Évora para homenagear António Borges Coelho e João Bilô no Dia da Cidade, numa cerimónia realizada no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Na sessão, foi ainda lançado o livro de fotografia Évora Urbe Áurea, cuja exposição fotográfica e multimédia esteve patente na Feira de São João. Com a sala Tejo do Altice Arena repleto, o Portugal 2020 deu conta dos resultados do programa e apresentou as grandes prioridades para o futuro. Foram muitos os projetos e produtos de sucesso apoiados por fundos da União Europeia que foram apresentados no decorrer desta sessão. Município do Alandroal convida a degustar petiscos únicos fora de casa. Feijoada de caracoleta, lagostim alentejana servido com carne e ameijoas, caracóis acompanhados com torradinhas, são apenas algumas das iguarias que vão ser servidas a partir de amanhã no Castelo do Alandroal. Após o sucesso do ano passado, o município aposta novamente no Festival Fora da Casca, dedicado ao caracol, caracoleta e lagostim, que vai decorrer até domingo, com entrada gratuita e garantia de muita animação e convívio. Artes à Rua. Apresentado o festival que irá invadir a cidade de Évora depois da segunda quinzena de julho. Canções de Roda, com Ana Bacalhau, Jorge Bem-vinda, Sérgio Godinho e Vitorino, Manuel Cruz ou a Orquestra Barroca da Casa da Música do Porto, são algumas das propostas nacionais para a terceira edição do Artes à Rua, Festival Artes Públicas em Évora. O Artes à Rua tem início no próximo dia 13 de julho e prolonga-se até ao dia 5 de setembro, reunindo mais de 130 iniciativas, todas elas gratuitas. A apresentação de novas criações artísticas, seja no âmbito local ou nacional, é uma das apostas deste evento, tal como anunciou o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Évora, Eduardo Luciano, em declarações ao Grupo de Ar do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.